Tá ficando incontrolável, não segura sua mão. Tá ficando insuportável essa situação. Você finge que não quer na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não nega fogo. Chega a ser até covarde da sua parte. Confundi amor com amizade. Amizade essa que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme. Vê se cria vergonha e dessa vez assume que é amor. Não segura sua mão. Tá ficando insuportável essa situação. Você finge que não quer na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não nega fogo. Chega a ser até covarde da sua parte. Confundir amor com amizade. Que amizade é essa? Tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme. Vê se cria vergonha e dessa vez me assume. Que é amor, que é amor. Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme. Vê se cria vergonha e dessa vez me assume. Que é amor, que é amor. Quero ver se tem coragem. Isso aqui é amor.